noite no 7, passão no 60, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1. Centro Recife, 1251, vão 8 no 7. Torre Salvador, bom dia. TAM 3399 com a Índia, autorização. TAM 3399, informação Índia, confere, copia 360 para Guarulhos. Copia. Autorizado Guarulhos, 360, via Pesulu 16 até Bravo, até Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Saída da El, lenta após Bid. Decola da 10 com primeira curva à direita. Acione 5142. Frequência do controle 120.8. É o TAM 3399. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, Bravo Hotel Zulu, e após conforme rota do plano, decola cumprindo perfil da EL, transição Leda após Boa Bridge. Decola da 10, primeira curva à direita. Transponder 5142 e o controle 120.8. TAM 3399, posicionamento correto, reporte pronto para posicionamento do TAM 08. Passarei. Alerta 3399, puxa, tá na noite. 3399, correndo equipe de som, reporte pra táxi. Fortaleza. Para o táxi Titan 3399, 153 a bordo, 4 horas, altera no galeão. Titan 3399, autorizado táxi via pátio principal, Índia, no ponto de espera, manterá na minha frequência, reporte pronto. Via pátio Índia, no ponto de espera 10, reporta pronto, 3399.